embolando, embolando, embolando, embolando. Metas pegadinhas, o melhor das pegadinhas, o metas pegadinhas. Totalmente embolando, se segurando, totalmente embolando, fazendo as pegadinhas, embolando, embolando, embolando, embolando, embolando, embolando, totalmente embolando, fazendo as pegadinhas, embolando. Embolando, você é demais, as pegadinhas são engraçadores. Você é um cara estiloso, você faz muito boa pegadinha, você é demais.